Está no localizador, está 3296. 3296, completa aproximação, torre 118, Espalmeia. Vai chamar a torre 286, até 3296. Controle instalador, boa tarde, azul 4033, passa 2000, Adael. Azul 4033, contato radar, sobe a 160, direto da El. 160, direto da El, 4033. Bom dia, o gol 1754, cruza 210 para 150. Gol 1754, sendo identificação, chegada a Mali, desce ao 060. Para o 60, gente. Torre Salvador, muito boa tarde, até 3216, está passando externo, baixar a travada. Trip 5486, autorizado a decolar, 120 graus, 12 nós. Iniciando a decolagem, Trip. O Vitor Mike Quebec chamou solo, é isso? Tá com forte chiado aí de fundo. Vitor Mike Quebec, check mesmo e clareza 2 na transmissão. Chiado de fundo. Mas já melhorou um pouco, a clareza 4. Então, Mike Quebec confirmando Cairo, ou no meu país. Quebec, pelo Lorenzo, ou no meu país, decola da 17, direita, corredor Axé, aciona 0161, controle 119, decimal 35, torre opera em 118, decimal 62. Esquerda, ProDTAP me resolveria. Autorizado, ProDTAP 6723. 6723. Tem um vovô e bom dia, Vitor Mike Quebec. Car, chama para ingresso, Vitor Mike Quebec. Controle Salvador, é o Trip 5486, está cruzando à esquerda, procedendo a subida Momo. Trip 5486, contato radar, suba para 200. Para 200, 5486. Dois no meio, no solo 31, libere a direita, solo 1219. A direita, solo 219, está 32 no meio. Solo Salvador, boa tarde, tá 3216, livrando via Fox. Via 3216, via Alfa, importância da Juliette para ingresso. Táxi Alfa, importância da Juliette, tá 3216. Uno 941, controle Salvador. Bom, 941, informação mais. Boa tarde, identifique, chegada Mari, desça para o nível 060. Boa tarde, identificou Mari 060, bom, 941. Para ingresso, Vitor. 1754 vai cruzar o 100 para o 60. Poderia pro ITAP agora para evitar a formação? Autorizado pro ADTAP e desça para 3.000 pés, ajuste 1014. Ok, para 3.014, obrigado. Web 6723, autorizado a final ILS, desça para 2.000 pés, 1.094, informe no localizador. Gente, autorizado ILS, 1014, 2.000, Web 6723, reportará lá. Olha, eu tô passando aí aqui as costas. Hotel India Oscar, prossiga. É o Yankee Oscar, ingressando para o CTR, setor norte, afastado 16 milhas, 500 pés, 01 a bordo, destino a CIA Aeroporto, estima mais 7 minutos para o local de pouso, Yankee Oscar. Liberou, sobrevoa em Guarajuba, Yankee Oscar. Você está acionando algum transponder, Yankee Oscar? Estou com 0127, porém, estou com um probleminha aqui no transponder, senhor, e já foi informado aí pelo órgão. Para a posição e reparo do mesmo Yankee Oscar. Seu ajuste é o 1094, informe na final para pouso no CIA e Yankee Oscar. Toma na final, graças, uma boa tarde, Yankee Oscar. Azul 4033, chame Recife na frequência 125, décima 1. 35, ano boa, para 033. Quebec, autorizado decolar, uma centena ou no 119. Vai abrir mais uns 10 graus para a esquerda, está na formação, pode ser? Para controle? O voo 174 vai abrir mais 10 graus para a esquerda para estar na formação, autoriza? Está livre de desvio, o voo 174. Obrigado. Controle Salvador, boa tarde, Papa Tango, Victor Mike Quebec. Tango Victor Mike Quebec, boa tarde, subi mantenha no mil pés, no corredor Axé, informe no Fora da Barra. Ou no mil no Axé, botar a Fora da Barra, Quebec. Salvador, boa tarde, o TAN 3944, quem está mais? 3144, identifique, chega da Mari, desça para o 070. Para 070-3144. Solo TAN 9506 para o pushback acionamento no pátio 3. TAN 9506, ciente, livre pushback acionamento, chame para o táxi. Chamará para o táxi 9506. Trip 5486, chame em Recife na frequência 12685 e alternado 1332. Correção 13365. Confirme o tráfego que chamou. Objeto 6741. Ok, 6741 na guarda cópia Guarulhos. Guarda cópia Guarulhos, 6741. Gol 64, livre ILS, desça para 2000, informe no localizador. Reporta mesmo do localizador. Campo Vista, é 6723, sinal. O 6723, torre 18-6, tem oposto. Obrigado. O 941 desça para 3000 pés, ajuste no 094. 3000 no 094, 941. Tan 3144, voe direto em TAP. TAP 3144. Torre Salvador, Goiânia, web 6723, final da 10 baixo travado. Passa 190 para 150. Santa 3566, identifique, chegada Mari, desça para o 070. É o 070, 3566, Santa. Né? Tá ingressando final para pouso, Yankee Oscar Oscar. Yankee Oscar Oscar, frequência livre, chame para a nova decolagem. Graças, boa tarde. Rota de Salvador, boa tarde, trip 5240, frente da Mike. Trip 5240, identifique, chegada a MAN, desça para o nível 080. Identificou 080 na MAN, 5240. Controle Salvador, boa tarde, da 3660, cruzou 200 para o 150, informação 90. 3660, identifique, desça para o nível 080 na chegada Mari. 080 na Mari, está 3660, informa 3660, está 2080, está 3660, informa o tráfego da companhia que está 10 milhas à sua frente. Papa Kilo, controle Salvador. Bom 754, torre 18-6, bom pouso. Obrigado, até mais. Através do farol da barra, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, frequência livre, informa o quilo Quebec Serra no corredor Caixa Prego. Sim, senhor, grato. Até a volta, Vitor Mike Quebec. Até a volta. Gol no 941, autorizado a final GLS, desça para 2000 pés, informe no localizador. 2000, informará no localizador, o 941. Patrões, muito boa tarde, do Papatango Lima, Papaquilo, ciente da informação, Mike, na sua escuta, cruzando 160. Porta Lima, Papa Kilo, identifique e confirme a sua intenção de pouso, é 10 ou 17? Seria 17, amigo. Você aceita a vetoração para a final da 17? Positivo, irmão. Vou comprou a 115 Lima Papaquilo sob vetor, informe visual para mudança de regra, desça para 4 mil pés. Ajuste 1014. Positivo, pulou a 115, desce para 4.104, Lima Papaquilo. Afirmo. 6723. 9, Manaus Vanguard, 360 Vitória. 7 aguardas, 4089. Guardando a prevista, por favor. Dael. Ok, Dael, obrigado. Salve, Salvador, boa tarde, Web 6723, Librano Cisco. Dael, 6723, via Alfa, reportando da Juliette para ingresso. Alfa, reportando da Juliette, 6723. Localizador, TAN 3660. 045, apresentado ao curso localizador, TAN 3660. Passando 080 para o 070-3144. Tá 3144, desça para 2 mil pés. Está autorizado a final GLS, vai seguir tráfego da Gol, um Boeing 737-87, que está a 5 milhas para a dona. Tá 500, descendo então para 2 mil, autorizado GLS X-Ray, como número 2, o 3144. Trip 5240, voe toque da presente. Broa de toque, 5240. Confirmar o ajuste por 3144? Ajuste no 04, 1014. No 04, grato. Trip 5240 está reautorizado, descida para 3 mil pés, o ajuste 1014. 3 mil no 04, 5240. Então 3566, voe na proa de TAP, desça para 4 mil pés, 1014. Proa de TAP, confirma a altitude? 4 mil pés. 4 mil, vou anotar, 5 mil. Então 3660, está reautorizado 5 mil pés, ajuste 1014, reduza para 2309. Afirma. Pois elefa e após voa sagaz. Aciona 5014, controle 119.35. Ok, atrasado Guarulhos no 340, Upper Zulu 21, até Trive, após Poços. Decola da 10, curva direita, seda Arbor, até elefa, sagaz. Transponder 5014 e controle 119.35, objeto 6741. Então 2, chame pronto, pushback, web 6741. Chamada para pushback, acionamento, 6741. Salve Salvador, Gona 754, livrando na sua escuta, boa tarde. Boa tarde, Gona 754, táxi livre, Alfa, foi Juliette, portão 612. Alfa, Juliette, portão 612, Gona 754. Azul 4089, pronto, cópia. Pronto, cópia, Azul 4089. Azul 4089, Vitória, nível 360 autorizado, aerovia Peruísque 50. Decola pista no zero após decolagem, curva direita na subida da El, após Leda, após Eudes. Aciona 5034, controle 119.35. 18. 198, boa. Boa. 50, decola da 10, curva direita da El, Leda, Eudes. Transponder S5034 e controle 1935. Tom 3, chame pronto, pushback, Azul 4089. Vai chamar 4089. Boa. Tem a proa no 095, contato radar passou coral, o ajuste no 094. Mantendo 095, esse da Golf 77, Pro de Salvador, do Lula Maia. Lima Papaquilo, está reautorizado 3.000 pés e chama a final Salvador 19.8, aguardando modificação de regra. Maurício, 3.000, 19.8, obrigado amigo, boa tarde. Boa tarde. São Salvador, boa tarde, 9506. 28? Isso. Acho que eu estou aqui no R5, a sua escuta, senhor. Web 5728. Recife 330 está autorizado, Upper Whisky 58, aerovia decola da 10 com curva esquerda na subida Puca, transição Caju, aciona 5035, controle 119.35. Zona 3144, complete direita para o 070, nesta torre intercepta, repórter estabilizado. Confirma, setor 3144. Afirmo, direita 070 nesta pro intercepta, repórter estabilizado. 070, reportará estabilizado. Negativo, o Kilo Quebec Serra mantém os corredores devido a tráfego. Então 3566, completa a descida para 4.000 pés, chama final Salvador, frequência 19.8. Para 4.000 pés, sinal 3198 com Salvador, 3566. Firmo. Então 3660, curva à direita na proa 070. Direita 070, na 3666. Está passando 5.500 para 4.000 pés, mantendo 150 nós. Gente, o TAM 3566 reduza para 220, ela fica com o número 3, descida ainda para 4.000 pés. Reduzindo 220, baixando a 4.000 pés do 3566. Dono 924, dá presente, voo Itape, gol no 924. Pro de Itape, gol no 924. Na Prandiduna, 5240. Na Prandiduna, 2.000 pés, ajuste no 0 no 4, trip 5240. 2.000 pés no 0 no 4. Agora, Lima Papaquilo, visual quando 7. Sente, o Lima Papaquilo na proa da rotatória, aguarde transferência de comunicações. Positivo, Quilo. 210 com 90. Boa tarde, gol no 600, identifique. Chegada Mari, desça para o nível 080. Identificou, 80. No 600. 41 no solo 51. Libera a direita, solo 1219. Libera a direita, 219. Torre Salvador, 3144. Muito boa tarde. Está estabilizado o curso localizador, baixar de trabalho. Boa tarde, chame final normal, aguarde autorização de pouso, tá 3144. Gente, chamará, 3144. Salvador, boa tarde, gol 697, tem informação mais? Gol no 697, boa, identifique, chegada bom, desça para 4.000 pés, ajuste 1014. Ficando para 4.014, gol no 697. 3566. Desça para 2.000 pés, 2.500 pés, ajuste 1014. 2.500, estado em 1014, 3566. Segue tráfego da companhia, sua posição de 2 horas, 8 milhas, com rumo nordeste, cruzando 4.000 e descida para 2.500 pés. 7, 3660, mantendo 230, velocidade. 7, desça e mantenha 5.000 pés e chame a final Salvador, frequência 119.8. Peço, chama o sinal Salvador 2, 398, 360. 5660, doutor. O trip 5240 estabilizado, visual. Lima Papaquilo, efetue um 360 pela esquerda. Positivo, Papaquinho já tá fazendo, amigo. Trip 5240, complete a aproximação. Reduza para a velocidade de aproximação e torre. 118.6, bom pouso. Reduzindo 18.6, obrigado. Oi, Salvador. Bom dia. Boa tarde, tá 3660, vai atingir 5 mil pés. Sim, já estão 3660, mantendo ainda 050 e confirma de casa? 230. A gente reduza para 200 nós, o TAM 3660, irá seguir com o número 4, a aeronave que precede a aeronave da companhia, agora 7 milhas na sua frente. Ok, reduzir 200, TAM 3660. E 24, passando nível 070 para o 060. Os corredores, motivo da restrição a 2500 pés. Afirmativa, ainda restrita 2500, interceptou localizador, 3566. Lótimo no 924. 924, desça até 4000 pés com 1014 no ajuste. 4000 pés, 1014 no ajuste, vou no 924. TAM 3666. TAM 3566, tem condições de iniciar a redução para aproximação da presente? Afirmativo, iniciando redução. Pode, dá um guarde. 2000 pés, o ajuste 10014. 2000 pés, 10014, 3566. 07. Direto para o 07. Nossa, tá aqui. Positivo. Chegada Mari, deixa o 090. Mari 090, está mantendo 230. Bebe, Papatango, Kilo, Quebec, Serra, dá presente, faça um 360 pela esquerda, devido ao sequenciamento. 360 pela esquerda, Serra. É. 2144, no solo 55, libera a direita, solo 121, decimal 9. TAM 3566 estabilizou? Afirmativo, estabilizado, LS. 3660, 2000, ajuste 1014. Final normal. Positivo, repórter aqui. O trip 5240, final normal, baixado travado. Desça para 4000 pés, o ajuste 1094. 4000 pés, 1094, 3204. Gol no 924, chama final, Salvador 198. 198 para o 924. Ajuste 1014, livre LS, aponte estabilizado. Porta estabilizada, 3666. Final Salvador é o gol no 924. Gol no 924 para o localizador, direita para o 0620, em descida para 3000 pés. 0620, 3000 pés, gol no 924. Esquerda. Mantendo esta velocidade, aparentemente vai pousar normalmente. Positivo, para final agora 4 milhas. Tá 3804, estação vetor para sequenciamento, curva esquerda na proa 040, limitado pelo localizador. 040, limitado pelo localizador. Normal, tá 3566, número 2 para pouso. Portaria para o sinal normal. Tráfego adicional, Cessna 550 ao norte de Salvador, 4 milhas e meia da cabeceira na 7. Aquele tráfego com possibilidade de manter o setor priorizando seu pouso de instrumentos. TAM 3566. 3566. Direita 080, nesta proa intercepta. 080, nesta proa intercepta. E desce pelo Blade, agora 94. Ocupado no momento. 40, no solo 57, libera a direita, solo 121, decimal 9. Direita 219. Final 3,5, Papaquilo. Papatango Lima, Papaquilo, evidência de pouso simultâneo. Realize 360 pela esquerda, mantém espera sobre a rotatória. Maior agora tô aqui pra fora, só sei então eu dar presente aqui, já tá 400 pés. É, foi informado, o senhor não tem condições de fazer um 360 pela esquerda, o senhor está visual? Visual é uma coisa que você está com a roupa de frota.